para tirar a barbânia, para tirar a barbânia, para tirar a propaganda, informações, para tirar ideias, para tirar conceitos. Eu preciso disso. Eu preciso sair e tomar uma chuva para tirar código criminal do regime potencial. Não vou levar para de mercadológica, a lógica me vem ao prover. Para tirar, para tirar, para tirar, para tirar. Para tirar, para tirar, para tirar, para tirar. O caos de estudos irracionais. Eu vou na mente, mente louca, mentor louca, na mente, mente louca, mentor louca, na mente louca, mentor louca, mentor, na mente louca, mentor. Para as máquinas, eu tomo a mão antes, jogo cola fora. Para as máquinas, para depois trazer o semáforo para eu beber. Para as máquinas, tiro o pino do mar, está desobejando, eles veem o meu encontro e sumindo em mim. Para tirar, para tirar, para tirar, para tirar. Para tirar, para tirar, para tirar, para tirar. Vou injetar a criação. E antes que eu corra de refrigeradores, e antes que eu pare com castelos, o alto tentei, tentei, tentei avisar, mas não podia pela gente descoberta na